Nesse ano a noite preta pega a porta e arremessa contra a massa da parede. A ventania, canto, faca, tudo corta, a sombra torta, estranha como a rede. A ventania, canto, faca, tudo corta, a sombra torta, estranha como a rede. A ventania, canto, faca, tudo corta, a sombra torta, estranha como a rede. Cabeça cheia como um saco de confetes, pendidos ombros com serpentes e cabelos. E essa louca cobra longa reluzente se enrosca no tronco do cotovelo. E essa louca cobra longa reluzente se enrosca no tronco do cotovelo. E essa louca cobra longa reluzente se enrosca no tronco do cotovelo. Refletidas no cubículo calado, o som dilatam-se cadeiras que se movem. Brilham os ratos e bordados de sapatos, brilham insetos alimentando sapos. Brilham os ratos e bordados de sapatos, brilham insetos alimentando sapos. Brilham os ratos e bordados de sapatos, brilham insetos alimentando sapos. Thank you.